compromisso. Profetizou, digo que tem que ser dito. Pensou, logo existo desde o início. Porém o caos impera e o tempo tá sinistro. Taca mais soga em quem provoca confusão. Taca mais soga mil anos de exclusão. Taca mais soga e queima a corrupção. Taca mais fogo, legalize a cura da nação. Sei que dói, o ódio corrói e destrói. Muita calma nessas horas porque só o amor constrói. Acima de nós colocam o dinheiro. Somos prisioneiros do sistema financeiro. Vamos cantar e dançar com liberdade, paz e positividade pela eternidade. A profecia bíblica se cumpriu. Selassie ainda não é primeiro dia. Não se deixe vencer. A Babilônia é assim, mas temos que prevalecer de pé. Sabe como é que tem que ser? Não se deixe vencer. A Babilônia é assim, mas temos que prevalecer de pé. Sabe como é que tem que ser? Bobo Dread, 12 tribunais, a Bing. Emanuela, Yaya, Nai, sou o Jimmy. Olhe pro passado com mais atenção. Não subestime as grandes conquistas do leão. Conquistador da tribo de Judá. África reunida num amor de Jah. Na Babilônia vou me mantendo em pé. Muita meditação, consciente da minha fé. Mantenho o fogo aceso. Queima, queima, queima, queima o preconceito. Pense direito a nosso respeito. Justiça e prosperidade ao povo preto. Realeza africana, a dinastia. Ganja, daime, resistência e sabedoria. Breifabeck baseado, jasco sem simia. Fortificando a nossa família. Não se deixe vencer. A Babilônia.